homem sem Deus pensa que é muita coisa e se engana. Golias sendo o gigante, Deus fez Davi jogar na lama. E para os perversos se envergonhar,